mendigo. Estava andando solitário numa estrada empoeirada e era perto da hora do almoço. E tudo que ele tinha para comer era um punhado de arroz colocado numa folha de bananeira que lhe servia de prato. E ele se sentia a pessoa mais pobre e miserável de toda a história da humanidade. E ele foi caminhando, desanimado, pensando: não tenho nada para comer com esse punhado de arroz. Vida miserável que eu levo. Quem poderia se compadecer de mim? Foi quando ele viu na estrada a carruagem do rei que vinha em sua direção. E ele se animou e disse: hoje é o meu dia de sorte. Eu vou estender a mão e com certeza o rei vai me dar uma boa esmola. E ele ficou ali, todo empertigado, perfilado e com a mão estendida, fazendo sinal para a carruagem real. E o rei, quando viu aquele mendigo à beira do caminho, mandou ao cocheiro que parasse. E olhou para o mendigo e disse: o que deseja, meu bom homem? E o mendigo disse: majestade, eu gostaria de receber uma boa esmola. E o rei disse: olha só, ninguém é tão pobre que não possa dar nada a alguém, e ninguém é tão rico a ponto de precisar de nada. Eu sou rei, é verdade, mas eu gostaria, mendigo, que você me desse alguma coisa. Porque, como rei, eu tenho esse direito de pedir. E o mendigo pensou assim: hoje não é o meu dia de sorte, é o meu dia de azar. Além de não ter nada para comer, esse rei tão rico quer tirar o pouco que eu tenho. Assim são os governantes. Mas eu não posso negar, ele é rei. Porém, ele tem muito mais do que eu. Eu vou dar para este rei um mísero grão de arroz. É isso mesmo. Então o mendigo olhou para aquele punhado de arroz que estava sobre a folha de bananeira, a sua única refeição. Pegou um grãozinho de arroz e disse: aqui está, majestade. Tome este grão de arroz. O rei estendeu a mão e o mendigo depositou aquele único grão na mão do rei. E o rei disse: muito obrigado, meu bom mendigo. Agora, por favor, aproxime aqui o seu punhado de arroz. E o mendigo aproximou aquele punhado. E o rei abriu a mão e deu de volta aquele mesmo grão de arroz. E disse: fica com Deus! Até mais! E mandou que o cocheiro continuasse pela estrada. O mendigo ficou arrasado. Que rei miserável! Me deu o que eu tinha dado para ele! E ele, contrariado, sentou-se ali numa pedra porque já estava com fome e passou a comer aquele punhado de arroz. E de repente ele deu uma mordida e parecia que ia quebrar o dente. Será que é uma pedra? E ele colocou o dedo na boca e tirou aquela pedra e olhou e viu que era um diamante. Que é isso? Um diamante? Como um diamante veio parar aqui no meio do arroz? Aí ele compreendeu. Aquele rei. Eu pensei que ele tinha colocado um grão de arroz de volta aqui no meu prato e ele me deu esse diamante. Aquele rei é um homem poderoso. Ele transformou o grão de arroz numa pedra, num diamante. Ai, que idiota que eu fui. Por que eu dei para ele um só grão de arroz? Se eu tivesse dado todos os grãos de arroz, ele teria transformado tudo isso aqui em diamante. Ah, mas olha lá a carruagem. Eu vou correr atrás do rei. E o mendigo se levantou rapidamente e saiu correndo e ia gritando atrás da carruagem: majestade, Majestade, espere! Mas a carruagem não parou. A majestade continuou e o mendigo, esbaforido, suado, ia gritando atrás: Majestade, majestade, espere, eu quero te dar mais arroz! Majestade, aguarde! Mas a carruagem acelerou e desapareceu no caminho. E o mendigo ficou ali reclamando da sua sorte, que não tinha sido má, não. Ele recebeu muito, porém poderia ter recebido muito mais se tivesse o coração mais generoso. A grande oportunidade na sua vida tinha passado ali e ele jogou fora por causa da avareza. Jesus Cristo é o grande rei, o Todo-Poderoso, o que é capaz de transformar pedras em pães, que é capaz de multiplicar pães e peixes, que é capaz de transformar água em vinho. E ele se aproxima muitas e muitas vezes de todos os queixosos, de todos os que suplicam, que imploram. E ele diz: afinal, você teria alguma coisa para me oferecer? E a pessoa sempre oferece o pior. É assim que acontece diariamente em todas as igrejas, no momento da oferta. Todos dão para o grande rei o troco, o resto, aquilo que não precisam, aquilo que é insignificante. E, no entanto, perdem a oportunidade de verem os seus bens transformados e multiplicados. Porque Jesus Cristo, o grande rei, que não precisa de nada, muitas vezes estende a mão e diz: o que é que você tem para oferecer à minha casa? E a pessoa, igual a esse mendigo, dá sempre o mínimo e o pior. E não crê nesta palavra poderosa que o grande rei disse: dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Se você acreditasse nisso, deixaria de ser mendigo. Se você cresce no poder do grande rei, deixaria de ser uma pessoa pobre e miserável. Você iria experimentar a verdadeira prosperidade. Por isso, aguarde. Quem sabe, à beira do caminho, você vê o grande rei passando. E ao invés de estender a mão pedindo, ofereça alguma coisa ao grande rei. E compreenda por que ele disse: melhor coisa é dar do que receber.